Vivendo Sem Fim, na voz de Ana Sofia Varela. Pode participar no nosso programa enviando uma mensagem para o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou, se preferir, para mim mesmo, carlosbonaparte@antenaweb.info. Pode ainda ligar para o 910106983 e falar então comigo para participar no nosso programa de Viva Voz. Se quiser, também pode fazê-lo através do Skype, com o nome de Skype Rádio Antenaweb. E esta é, ou estas são as nossas formas de poder participar no nosso programa. Fados são mais três: Mísia com Porto Sentido, Joana Amendoeira com Fado Louco e Vitorino com O Rigoroso Pescador da Marginal. São as primeiras três músicas, depois deste tema que abriu a edição de hoje, Ana Sofia Varela. Volto daqui a pouco para a segunda parte do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Até já! Fechado.

alto saltam limpantos barbudos das naus que vêm de Almada, grumetes, frades miúdos com gengivas de escorbuto, donzelas de triste luto dançam na luz irisada. Olha a Filipe Paz a entrar na desgarrada. Saltelda com seus alões e as aias da princesa, bobos jugrais e anões, escrevem-se cardeais, saltam santas de vitrais e o cronista à sua mesa. A nossa amiga Mícia. Dom João chegou de Dio, Dom Pedro de Timor vai e eu na muralha do rio a ver os dois enforcados que os corvos comem estrados junto à torre de Belém. O meu irmão Janita. Pós excesso emprego, quando chega a sexta-feira, fico surdo, fico cego. Não ligo a renda da casa, parado ouvir uma laça que me voa à cabeceira. Meu rio tão negro e tão fundo, bacia do mar da palha, quero lá saber do mundo, quero lá saber do peixe, quem me ama que me deixe ficar aqui na muralha, quem me ama que me deixe ficar aqui na muralha. Rigoroso Pescador da Marginal, tema do fadista, do cantor Vitorino, aqui o Fado Canção. Chegamos ao final do nosso Diga Lá Senhor Fado, tempo de fecharmos com mais três temas. Mafalda Arnaud com Quase Imortal, um belíssimo fado. Amália Rodrigues com outro belíssimo fado, a Gaivota. E depois Carlos Ramos com Sempre que Lisboa Canta. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui, mas vou regressar amanhã, se correr tudo bem, e há de correr. Para seu ouvinte, uma ótima tarde e até amanhã às 18 horas.